and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Aqui é a Emma, e o recado é: quem semeia miséria, colhe fúria. Que é Rei Plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos. E esse é o Fagulha Podcast. Quando a gente pensa em anarquismo, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre anarquia e anarquia bagunça. Mas é interessante pensar que anarquia vem do grego, que quer dizer sem poder. E anarquismo nada mais é uma luta de uma sociedade que ninguém tenha poder sobre ninguém. O que os anarquistas querem é que ninguém governe ninguém. E o anarquismo, então, é um movimento que busca essa liberdade de todos os seres humanos, independente da sua origem, da sua cor, do seu gênero, da onde você nasceu, o que você faz. E, através dos tempos, esse anarquismo foi se modificando, se constituindo de diversas formas, com seus diversos vertentes. Sendo ela vinda da Europa, sendo ela vinda da América Latina, da África, da Ásia. Entre o início dela, se inicia se afirmando em 1864, quando teve a primeira internacional. Então, Kim, pode falar pra gente como que esse anarquismo foi se formando? Opa, essa noção, essa questão do anarquismo como uma tentativa de ausência de poder, apesar de que no anarquismo mais contemporâneo a gente sabe que a ausência plena de poder, ela não faz muito sentido, principalmente a partir das leituras de alguns outros autores contemporâneos, ela começa, como tu falou mesmo, ali no século XIX, ainda que várias pessoas identifiquem movimentos anarquísticos, por assim dizer, antes disso e em outros lugares. Mas o anarquismo como movimento político, ele começa na Europa no século XIX, a partir das movimentações que vão acontecer em torno, principalmente, da Primeira Internacional. A questão interessante aí é que a Primeira Internacional, ela também se organizava em torno do pessoal divertente do que a gente depois vai chamar de marxismo, né? Então, o pessoal dos comunistas, que era um pessoal que também falava sobre a necessidade de quebrar poder e de quebrar fontes de coerção, mas identificava como principal fonte de coerção a questão da luta de classes, a luta dos trabalhadores e, portanto, as relações com o capital como principal fonte de coerção na vida cotidiana. O lance interessante dessa história é que os anarquistas, por vezes, se aliavam aos comunistas, por vezes, entravam em embates com os comunistas, mas eles tinham essa relação meio estranha. Diria talvez de amor e ódio em relação a esse ponto, no sentido de que, se por um lado os comunistas, assim como os anarquistas, identificavam o capitalismo como uma fonte talvez inescapável dentro de um determinado sistema de coerção, Por outro lado, os anarquistas também identificavam outras fontes. Eles diziam que só o capitalismo não era, ou ainda as relações com o capital, não eram a única fonte pelo qual o poder se exercia na sociedade. E que uma fonte extremamente importante era o Estado. Daí a ideia que a gente tem de que esses movimentos libertários, ou movimentos anarquistas, ou de inspiração anarquista, eles todos têm essa relação de destruição do Estado ou de evitar a mediação estatal para que a gente possa resolver nossas questões. Daí também uma das principais táticas que são utilizadas pelos anarquistas, que é o que a gente chama de ação direta. Esses caras estavam se movimentando ali na Primeira Internacional e teve uma grande briga entre eles, de maneira que os anarquistas acabaram expulsos da Internacional e seguiram seu próprio caminho. Essa não é a primeira vez que a gente vai ter brigas entre anarquistas e comunistas na história. Além dessa questão da relação com o Estado, que diferenciava bastante os anarquistas e os comunistas, também tinha, principalmente no século XIX, hoje talvez um pouco mais fraco, uma relação com a igreja e com as religiões organizadas, né? Então o anarquismo no século XIX, ele era um movimento principalmente de trabalhadores, mas ele era um movimento de trabalhadores que lutava contra o capital, contra o Estado e contra a igreja. Portanto, um movimento anticlerical, anticapitalista, antiestatal ou antiautoritário. Porque identificava nesses três pontos as principais fontes de coerção. Um pouquinho depois, a gente teve novas ondas do anarquismo que foram marcadas por multiplicar essas fontes de coerção. Então o pessoal começou a perceber que, tá, Estado é coerção, tá, capital é coerção, tá, igreja é coerção, mas o patriarcado também é uma fonte importante de coerção. A gente tem importantes contribuições de anarquistas mulheres, inclusive anarquistas também homens que são aliados nesse movimento, no final do século XIX e no começo do século XX. Dentre essas pessoas, quem a gente chama mais atenção, obviamente, é Emma Goldman, que foi extremamente influente na criação do que a gente poderia chamar de um anarcofeminismo, isso já no final do século XIX, começo do século XX. Então, vão se multiplicando as fontes de coerção e, portanto, as frentes de luta, né? Os anarquistas, quando entram no século XX, eles querem lutar contra o Estado, contra o capital, contra as igrejas, mas também contra o patriarcado. Conforme o anarquismo vai avançando na sua história, principalmente ali no começo do século XX, nos anos 1910, nos anos 1920, outras fontes também vão aparecendo como maneiras importantes, fontes importantes de coerção e, portanto, frentes de luta. Daí que começa a surgir toda uma discussão sobre a necessidade da gente entrar nas questões do racismo dentro do anarquismo, as questões ecológicas dentro do anarquismo. Isso é uma fonte muito mais posterior, muito mais dos anos 1960 e 1970. O anarquismo, ele observou e acompanhou durante muito tempo, até mais ou menos a década de 30, começo da década de 40, um movimento que era extremamente expressivo entre o movimento operário. Então, no Brasil, por exemplo, na década de 10, 20, 30, o anarquismo era a principal força. O Partido Comunista Brasil foi criado por um ex-anarquista. Os comunistas ainda não tinham a projeção que eles ganhariam depois. Então isso foi uma força muito importante na organização do movimento operário, mas também na organização de vários outros movimentos e lutas contra essa questão do poder, contra essa questão do governo por outrem, né, dessa heteronomia. Ali, na década de 30, a gente vai ter o que a maior parte das pessoas identificam como o ponto alto do anarquismo do século XX, mas, como a gente vai ver aí na entrevista com o nosso convidado aí depois, o anarquismo, ele teve vários outros momentos posteriores que são importantes. Na década de 30, a gente está falando, obviamente, da Revolução Civil Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, que viu um movimento extremamente forte dos anarquistas na luta contra os fascistas, mas também num processo de autogestão e auto-organização. Por que a gente entende esse momento como um momento chave assim, na história do anarquismo do século XX? Porque naquele momento não bastava só se organizar para lutar contra os fascistas. Ali já estava aparecendo de maneira muito forte, isso é algo que tem nos escritos dos anarquistas estudei lá do século XIX, a ideia de que o anarquismo ele é, sobretudo, uma espécie de ética modesta. A ideia de que não é possível você fazer uma sociedade anti-autoritária por meios autoritários. Então, por isso que a gente chama não de guerra civil, não de um momento de luta, somente de luta contra os fascistas, mas também um momento de profunda reorganização da sociedade, dos meios de produção, controle de meios de produção pelos trabalhadores, e essencialmente o que a gente chama de autogestão. Né? Esse que é assim, a coisa mais interessante desse momento, porque o pessoal não estava só lutando contra os fascistas, o pessoal estava, ao mesmo tempo em que lutava contra os fascistas, estava organizando uma nova forma de viver em sociedade. Só que, né, o foda é que os fascistas foram fortes demais e esmagaram aí a Revolução Espanhola, de modo que alguns historiadores, o George Woodcock, que é um cara famoso por isso, vão decretar a morte do anarquismo no final do século, da década de 30, né, com a derrota da Revolução. O legal, depois aí o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre isso, é que, tipo, uma vez que os caras começaram a passar por processos bastante interessantes na década de 60, principalmente o maio de 68, o mesmo George Woodcock teve que voltar atrás e falar, pois é, galera, acho que o anarquismo não morreu não, né? Se tivesse morrido, a gente não tava aqui fazendo esse podcast, né? Então, acho que a história inicial, assim, do anarquismo é mais ou menos essa, tá ligado? Uma história interessante de multiplicação de fontes de coerção, mas também de multiplicação de frentes de luta. O segredo domina este mundo, antes de tudo, como segredo da dominação. O espetáculo organiza a ignorância do que acontece e o esquecimento do que, apesar de tudo, conseguiu ser conhecido. Quem está sempre assistindo, esperando o que vem depois, nunca age. Assim deve ser o bom espectador. A consciência do desejo e o desejo da consciência são o mesmo projeto que, sob a forma negativa, quer a abolição das classes. Que as pessoas tenham a posse direta de todos os momentos de sua atividade. Liberdade! Bom, a gente tá de volta agora então, galera, com Acácio Augusto, uma figura famosa aí no, nas redes sociais anarquistas, ou ainda nas redes sociais, principalmente no Twitter. O Acácio, ele é pesquisador do Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC, o NUSOL. Ele é coordenador do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento da Unifesp. E, bom, para quem já conhece o cara faz um tempo aí, a gente não podia ter figura melhor para fazer esse primeiro episódio, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões básicas do anarquismo. Então, Acácio, eu lanço aí para ti a nossa primeira pergunta. A gente falou um pouquinho sobre história já, a gente queria pensar o que tu vê com o anarquismo hoje, cara. O que é o anarquismo hoje, o que é esse movimento ou não que a gente tem hoje? É, o anarquismo hoje, para mim, está ligado a todo tipo de luta que deve ser discutido, né? Lutas que não são mais só contra hegemônicas, mas elas são anti-hegemônicas. E muitas vezes ele conta um tanto quanto discutido, que seria mais amplamente os movimentos anticapitalistas, mas aí com uma forte marca anti-estatal, né? Ou anti-autoritária. E parece que a definição do Sebastião Torto, isso continua valendo quando ele diz assim que toda aquele que luta contra a autoridade e recusa a exercê-la é um anarquista. Mas, para falar contemporaneamente, eu acho que o anarquismo é bastante herdeiro de toda uma reconfiguração, não só do anarquismo, mas das lutas sociais em geral, o Marx 68, né, o que se chama genericamente de Marx 68, que não foi só o que aconteceu na França, né, as lutas contra as ditaduras da América Latina, o movimento negro nos Estados Unidos e essa aliança entre operários e militantes, que foi a marca mais distintiva do Maio francês. E ele veio, inclusive, para mostrar que o anarquismo não tinha morrido em 39, da Revolução Espanhola, como pressupõe alguns historiadores importantes do anarquismo, como o Jorge Woodcock. Mais contemporaneamente ainda, né? E parece que o anarquismo hoje se desdobra de todo o movimento chamado de movimento anti-globalização, que surge ali em Seattle, que vai tomar diversas formas, né? Lutas, então, o que eu chamo de lutas de cidades escondidas, né? Pequenos grupos preocupados com a questão ecológica, que vão retomar uma cultura de Redwood, vão se associar ao anarquismo de John Zerza, lutas anti-segurança que vão aparecer mais fortemente, grupos de afinidade dedicados a praticar a tática Black Bloc na rua, e grupos de lutas específicas, né, ligadas ao feminismo, ao antissemitismo, à anti-homofobia e sobretudo ao antirracismo. Eu acho que nem todos os integrantes dessas lutas necessariamente se colocam como anarquistas, mas eles, de alguma maneira, se aproximam desse tipo de luta, e é claro, por conta disso, é de lá para cá, eu acho que uma outra contribuição importante do próprio movimento anarquista, você passa a ter pequenos grupos de afinidade anarquista que orbitam essas lutas ou são onde por essas lutas. Então, eu procuraria o anarquismo hoje nesses pontos. De um lado, uma conexão muito forte com essas lutas descontínuas, e aí uma força, pelo menos, como chama o Sol Newman, que é um australiano que está na Inglaterra, que está sobre isso, né? Vão produzir um contra-espetáculo diante das manifestações de rua, como o Black Bloc, mas também conectados a essas pautas muito específicas, como eu disse, da ecologia, do antirracismo e do feminismo. Não à toa, toda a derivação do antiglobalização vai ter uma presença muito forte do anarquismo. Então, quando você tem um novo ciclo dessa lutas, a partir de 2008, né, os anarquistas vão aparecer muito fortemente em Atenas, na Grécia, vão aparecer em meio às lutas se chamou de Primavera Árabe, do Norte da África, vão aparecer com uma força muito grande do Occupy Wall Street, então, um teórico que já vinha poder aparecer também no pai isso. Então me parece paradoxalmente, ou talvez justamente porque vivemos uma era de muito conservadorismo, o apelo da anarquismo hoje em torno dessas lutas, principalmente de jovens, se tornou muito grande. E eu acredito que a gente vive um momento de tão forte que está no mundo do anarquismo quanto foi em 68. Então, para mim, o anarquismo hoje está muito em cima desses dois marcos, né? Se a gente entende por contemporâneo do pós-Segunda Guerra Mundial, que é o maio de 68 e o momento de globalização a partir de Seattle 99, que veja, né, como que passa, tá bom? Duas décadas, exatamente esse ano, provavelmente segundo semestre, teremos todas as efemérides de todo isso, que é o tempo de 90 e 99, quando, vejam, efetivamente, grupos que se dedicavam a essas lutas impediram uma reunião da ONU em Seattle, e depois vão reaparecer em Gênova, vão aparecer na América Latina ligados a movimentos que não são declaradamente anarquistas, como movimentos a partir do México. Talvez seja excesso de antigo, mas eu acho que a gente vive um período bem propício, né? Porque não só a gente teve uma grande crise econômica, mas ela cedeu a essa crise, uma crise dos próprios meios de representação, né? Então, e as renovações das de representação têm sido difíceis. Então, quer dizer, uma renovação possível, naquele momento se chamava de nova política, foi a Syriza na Grécia, foi o Podemos na Espanha. E veja, muito pouco tempo esses partidos novos se defasaram. E eles perderam o status de nova política, porque hoje é a chamada nova direita. Então, quem se apresenta como nova política são esses, digamos, neoditadores democratas, né, presidentes que eu gosto de chamar das democracias securitárias, que estão se apresentando como novo ou como resposta a essa crise de representação. Então, Matheus Salsi na Itália, o Bebê na Turquia, o próprio Jair Bolsonaro no Brasil. O Duterte nas Filipinas, assim diante. Então me parece que a luta é como se a gente estivesse vivendo um momento muito parecido com o de 1830, assim, onde não estava muito claro quem era anarquista, quem era marxista, tal, mas você tinha um campo de disputa muito brutal, e nesse sim muito claro, né? Muito longe das entidades ideológicas, mas muito claro. Baseado na igualdade, na sociedade e tal, quem tentava afirmar de novo o mundo que tinha começado a nascer com a Revolução. Oh, essas questões são interessantes. No nosso bloco anterior, a gente falou algumas questõezinhas sobre como uma das possíveis leituras da história do anarquismo é que ele surge em paralelo e em contraposição com algumas perspectivas socialistas ali, né, do século XIX e tal, que o pessoal às vezes estuda, às vezes até na escola, mas sobre a questão da multiplicação das fontes de coerção, né? A ideia de que algumas perspectivas eram mais economicistas, principalmente umas perspectivas que vão desembocar depois num certo marxismo-leninismo, e que vão dizer que a principal fonte de coerção é a economia, né? E, por outro lado, os anarquistas, historicamente, vão multiplicar, né? Inicialmente, com pelo menos duas outras fontes aí, né? Estado e a religião organizada, e que depois vão aparecendo várias questões importantes aí, várias pautas que são essas, algumas dessas que tu levantou aí. Então, se pudesse resumir, já falou de várias delas, mas se pudesse resumir um pouquinho essas pautas ou ideias que atravessam o anarquismo contemporâneo, a gente já sabe que tem uma perspectiva anticapitalista, não dá para ser anarquista sem ser anticapitalista, que existe uma, apesar de que tem algumas leituras, né, apesar de uns delírios aí da galera, né, mas enfim, uma perspectiva anti-estatal, mas que também tem outras perspectivas de fontes de coerção importantes aí, né? Tu levantou a questão do feminismo, por exemplo, que ela surge como uma pauta importante a partir de 68, mas ela já tinha surgido no anarquismo, pelo menos, no mínimo, fortemente com Emma Goldman, né? Então, quais são essas pautas aí que tu pode lançar pra gente? Vou tentar me entender, porque aí o elemento da história e da tradição é importante. Né? Me parece o estilo de... Primeiro, assim, acho que mais do que estatal, o anarquismo é anti-autoritário. Então, ele vai se colocar contra o exercício da autoridade, né? Ou, como diz o Malatesta, né? O anarquismo não é só lutar contra a autoridade, mas é recusar e exercê-la tanto. Então, desde sempre está posto na anarquismo a opressão dentro da família, entre homens e mulheres, né? Mas é claro que socialmente isso se coloca em disputa, né? Você lembrou do Emma Goldman, mas eu poderia lembrar um caso bem brasileiro, no começo do século XX, que eram as polêmicas da Maria Lacerda de Moura com a Tata Luz. A Tata Luz ligada fortemente à questão do sufrágio e a questão da inserção da mulher dentro da ordem social, tal como ela se coloca. E a Maria Lacerda de Moura comprando briga com ela, né, dizendo assim: ó, não quero votar, eu não quero casar, eu não quero ser o exército. Então, eu não, basicamente, o que a Maria Lacerda de Moura dizia: eu não só sou anarquista, como eu não quero participar desse mundo que foi construído pelos homens, né, da perspectiva masculina. Então, me parece que hoje, essa tradição, digamos assim, do anarquismo, ponto de anti-autoritário, vai reaparecer mesmo aí, né? Porque, primeiro, numa não redução das opressões por um determinismo econômico, né? Numa leitura bem tosca do marxismo-leninismo, seria só manifestações superestruturais, ideológicas, da desigualdade cultural, da desigualdade econômica, ou da luta de classe como o único motor da história. E aí o anarquismo vai ter muito a contribuir, mas também muito a aprender, obviamente, com essas outras tipos de opressão, quer dizer, um Estado que vai se tornando cada vez mais puramente securitário, então com leis de antiterrorismo, com tropas de choque, com exército, com ativação cada vez maior da militarização dos espaços urbanos, são muito. Segundo, chamando a atenção, e aí 68 é muito importante por isso, né, de que ser um revolucionário significa viver de forma revolucionária desejar, então isso contemporaneamente vai aparecer associado ao conceito de heterodoxia, alguns outros chamam de comunismo performativo, mas basicamente de uma maneira mais simples é: bom, não adianta você ser um anarquistão, tipo, ou revolucionário e tal, e agir de maneira opressiva, autoritária, com sua companheira, com seus filhos, com seus amigos e assim por diante. Então, há uma conexão muito forte com as pessoas. e também com questões que vão aparecer à medida em que há uma queda da influência da Europa na política do mundo inteiro, né? A partir da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra, o eixo de poder dá uma deslocada do centro europeu para o centro americano. Né? E aí, de uma certa maneira, isso favorece, sei lá, questões coloniais, questões ligadas ao racismo, questões ligadas aos indígenas. Né? Então, eu acredito que essas lutas se tornaram, a despeito do que a teoria poderia dizer, mais importantes. No sentido mais importante já ser hierarquizada, né? Mas no sentido onde a luta se encontra está muito ligado a uma ideia que eu gosto de forma de não está só uma questão estrutural ou social ou econômica, né? Quer dizer, bom, qual é a forma de vida que eu quero produzir hoje, independente da revolução acontecendo, né? Então não é à toa que o seja movimento de vida alternativa em comunidade, seja questão de dados de ecologia, toda a questão do turismo mais combativo, né, que ela poderia chamar de radical, onde não se espera a solução das contradições para botar em questão, né, para botar em luta a condição da mulher, a condição do negro, a condição do indígena. Me parece que são as principais pautas hoje com as quais o anarquismo guarda a relação. Porque, claro, a exploração econômica está atravessando todo mundo. É muito louco pensar que hoje em dia nem essa universalidade da condição do trabalhador está colocada. Acho que pelo contrário, o capitalismo se encontra no momento em que ele não consegue mais empregar todo mundo. Uhum. E à medida que ele não consegue mais empregar todo mundo, ele vai destinar a atualizações do campo de concentração racista. Contingentes da população, as periferias, as prisões, as medidas repressivas vão muito nessa direção, né, de conter. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma amiga que veio para São Paulo fazer mestrado, e ela falou que uma funcionária que foi bem interessante. Ela pegou e falou assim: bom, o professor estava dizendo quanto o governo Lula tinha realmente quase que abolido a extrema miséria no Brasil. E aí, todo mundo olhando para isso de uma maneira meio artística, era sociedade, e aí ficou sentindo que isso aí vem com o teste e tal, e aí decidiu na hora que, bom, colocou ali 400 quilos de atenção, fica fácil de você produzir esse batido. Né? Porque os miseráveis todos estão sendo entrados nesses aparelhos repressivos. Então, acho que essas são pontas importantes estão ligadas à questão do anarquismo, que no fundo acabam produzindo as lutas mais imediatas. Quer dizer, sim. É interessante notar como, por exemplo, mesmo no Brasil recente, foi uma luta puramente ligada à questão do transporte público, né, da tarifa de ônibus, estourou. Quer dizer, na verdade, eu sempre gosto de se começou em torno da tarifa, e acho que é importante ter essa coisa clara, né? Talvez uma das coisas começou a estragar de mim quando começaram a dizer que não era só pelos 20 centavos. No fundo, é importante dizer, não é pelos 20 centavos, não sei lá, em outras lutas, não é pela questão negra, é pela questão da mulher e tal. Mas o que detonou foi justamente a postura do aparelho repressivo da polícia, que acabou fazendo as manifestações crescerem. Então, me parece, como o partido de sociedade com hierarquia, o anarquismo acaba tendo mais dia de troca de proteção com essas lutas, porque não vai dizer que, sei lá, a luta da mulher é mais importante que a beleza é mais importante que a da mulher, ou que a luta de classe se cobre em todas elas. Então, o que é importante, conclusivamente, quais são as lutas que promovem um tipo de choque de poder? Eu costumo dizer que junho teve um efeito interessante, principalmente nos jovens, que é como se um enfrentamento com a tropa de choque na rua fosse equivalente à leitura de todos os fatos que estão na rua. Pode crer. Para ver a coisa acontecendo ali na frente dele, no corpo, né? Acho que essa questão do corpo é importante. Uhum. Então, parece que as pautas hoje estão ligadas para a rua. são essas, produzem um choque com poder e se recusam a serem tratadas pela mediação. Uhum. Então, aí acho que é onde o Jonathan diz. Então, se isso vai se traduzir como criminalização de condutas, e aí acho que é uma conversa muito rica entre o anarquismo e a abolicionismo penal, né? Sim, com certeza. Aí é a hora que os anarquistas pelo menos se afastam. E aí, assim, né? Muitos times dessas lutas, ou se referem a ela de maneira pejorativa, como lutas identitárias. E no fundo o que a gente acaba vendo é, isso que se chama de lutas identitárias, não tem um rosto, tipo, ela se manifesta de uma maneira muito diversa. Então, por exemplo, não dá, a gente passaria horas aqui tentando definir o que é de fato um movimento feminista, nas várias interpretações dele, ou o que é um movimento negro, ou o que é a questão ecológica, várias coisas, ela desde um primitivismo anticivilizacional de John Fletcher, de vários indivíduos, até propostas tipo, mais ligadas à própria capitalismo, um pouco sustentável político. Uhum. Então, uma resposta interessante a essa acusação de essa identidade é que, no fundo, o que virou nada mais do que uma identidade é a própria taxa de ser esquerdo. Né? Então, porque qual a luta que você está indo? Você está discutindo falar nisso? Você está indo no campo da representação do Estado. Enquanto essa competição, às vezes, valorizada, é uma competição de poder. Diretamente com racista, diretamente com machista, diretamente com a misoginia, diretamente com homofóbico, ou coisa do tipo, prescindindo da mediação estatal, ou da defesa, ou da proteção estatal. Pode crer. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de estreia do Fagulha Podcast. Tem vários links aí na postagem com algumas indicações de leitura, inclusive dois artigos do nosso convidado, alguns livros interessantes e algumas informações também sobre o grupo de pesquisa do convidado. Não esqueçam aí, então, de assinar o canal e verificarem também o nosso canal no Telegram e a nossa página no noblogs.org. Também a gente tem algumas informações no Twitter e no Mastodon. Então, por hoje é só. Hey Plebe, desligando.